Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é dia 9 de abril de 2011 e estamos a dar início à terceira edição e última dedicada às músicas que irão fazer parte do painel de participantes deste festival Eurovisão da Canção, que se irá realizar daqui a sensivelmente um mês em Düsseldorf, na Alemanha. Vamos hoje ter música inicialmente mais inclinada para o pop rock, ainda que Semavi, na voz de Evelina Sadenko, não seja de facto uma música que se enquadra, aliás, neste género. De todas formas, vamos ter aqui algumas músicas com esta inclinação, com esta influência. Mas esta é, efetivamente, a primeira música que vai abrir a edição do Histórias da Eurovisão de hoje, 9 de Abril. A música que irá representar a Lituânia neste ano de 2011. Uma música mais calma. Semavi, o tema na voz de Evelina Sadenko. Vamos depois viajar até a Moldávia para ouvir os Snob, Si Zdub e o tema So Lucky. Esta sim, uma música notoriamente mais inclinada para o rock. São as duas primeiras músicas que vai poder conferir na edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Como disse, a última em que vamos trazer temas que irão participar este ano no Festival Eurovisão da Canção, o festival promovido desde 1956 pela European Broadcasting Union. So Lucky. Acabamos de escutar a música dos Znob Sizdub. Vamos agora até a Hungria para ouvir Kati e a Loba, ou em inglês Wolf Kati. Zerenen Mirt Muls é uma música ainda que mais para o pop, com alguma influência rock. É um tema que vai também representar, ou vai também fazer parte do quadro de participantes do Festival Eurovisão da Canção este ano em Düsseldorf. Depois de ouvirmos o Wolf Kati da Hungria, vamos viajar até à Bulgária. Este ano, a Bulgária traz-nos um dos nomes mais sonantes da sua música, Poli Genova, Na Inat. É como se chama esta música, substancialmente mais calma, mais até para a balada. É uma música que marca a diferença no meio de tantas outras que são mais mexidas, ainda que haja algumas calmas, e já aqui podemos conferir algumas delas, mas maioritariamente são mais mexidas. Aliás, algo a que nos habituamos nos últimos festivais Eurovisão da Canção. Vamos então ficar com Wolf Kati, Zerenen Mirt Muls e também Nainat, o tema de Poli Genova, que irá então representar este ano a Bulgária. São estes os dois próximos temas que irá poder escutar nos Histórias da Eurovisão de hoje. Én nem tudtam, hogy az ember mindent túlél. Én nem sírtam, pedig engem eltörtél. Vártam, hogy a nap többé nem kell majd fel, de hajnal lett újra, és indulnom kell. Szerelem még húz, szerelem még vágy, szerelem hajúz, szerelem hajás. Hova, hol nem a szívemben, még nincsen csend. Szerelem még húz, szerelem még vársz. Most bánatra zártál egy rizolt láz. Hát lép, nem kell itt rám, dől minden ház. Az more. seal of man, poco more postigna. Няма да пречупи всички в мен, няма да ме видя пак с теме, няма как да стигна там до мен. Погледна пак над мен. Не, не. Но знам, ще намеря сила в мен и небето да достигна. На и на, на и на. О, да, знам, силата ще бъде с мен. Колко мога да постигна, колко мога да постигна. Любов в мен, има смисъл още да остана и намирам воля всеки ден. Има хора като теб и мен, ще останем на инат се боим, от кой зависи да от теб и мен. Ouvintes, chegamos ao final de mais um Histórias da Eurovisão. Vou trazer-lhe agora os dois últimos temas deste programa. Mas antes de lhes trazer os últimos dois temas deste programa, que fecha também um ciclo, o ciclo das três emissões dedicadas aos novos temas para este Festival Eurovisão da Canção, quero trazer-lhe sucintamente alguns dos destaques desta 56ª edição. Ou melhor dizendo, 55ª, peço desculpa. Alguns dos destaques são, por exemplo, o regresso da Itália 14 anos depois, desde 1997, que os três alpinos não participavam neste evento musical à escala, eu direi, para lá da europeia, já que alguns países não fazem parte do velho continente. Mas dizia então que a Itália é um dos países que marca a presença neste ano, 14 anos depois da última vez, portanto em 1997. Outro dos destaques do Festival Eurovisão da Canção é naturalmente a música portuguesa, por vários motivos. Não é habitual Portugal levar, aliás, uma música com este teor, embora efetivamente já tenha acontecido, mas num outro contexto, num contexto mais, primeiro, de regime ditatorial e depois, após a queda desse mesmo regime. Depois Portugal passou a trazer músicas mais referentes à sua cultura ou então a algumas histórias de amor. 2011 marca o regresso das músicas do chamado género de intervenção, desta vez então com passagem para Düsseldorf. A Alemanha, que tem tido, digamos, uma influência ou uma cooperação política com Portugal, e será de certa forma irónico Portugal levar à Alemanha uma música que contesta precisamente a atual situação que vive o país, embora não explicitamente, pois caso isso acontecesse, não poderia participar no Festival Eurovisão da Canção. E já que lhe falo na Alemanha, outro dos motivos de destaque é precisamente Lena Meyer. Ela que venceu no ano passado, nos arredores de Oslo, o Festival Eurovisão da Canção, pela Alemanha, irá este ano participar novamente. É uma aposta que poderá ser, ou poderá significar, um momento histórico na Eurovisão. Se Lena Meyer vencer, vamos ter, creio eu que pela primeira vez, a mesma intérprete a vencer em 2 anos consecutivos um festival Eurovisão de Canção. Digo-lhe também que outro dos motivos de destaque é o regresso de Dana Internacional aos palcos da Eurovisão. O nome que em 1998 levou o festival Eurovisão de Canção para Israel, neste caso no ano seguinte, está de volta à Eurovisão com uma música que já aqui ouvimos e que promete, pelo menos, ficar nos lugares cimeiros. É essa a aposta e é essa a expectativa dos israelitas. E agora sim, as duas últimas músicas desta edição de Histórias da Eurovisão. San Agelos Sagapisa é como se chama a música que vai representar o Chipre, na voz de Christos Milordos, um nome tipicamente grego. Twins com I'm Still Alive. Esta música, com algumas semelhanças, atenção, algumas à música da Polyanova, aliás, Polygenova, peço desculpa, apesar de ter algumas semelhanças, tem também significativas diferenças. Mas dizia eu que esta música de Twins vai representar a Eslováquia, o tema I'm Still Alive. Este festival Eurovisão da Canção prima pela diversidade musical. Vamos ter, desde as semifinais até à final, que irá ter, portanto, os 5, os Big Five, assim chamados, e 10 apurados de cada uma das duas semifinais. Digamos que todas estas músicas que vão participar neste festival Eurovisão da Canção trazem a este evento internacional da música uma diversidade quase que invejável, já que comporta não só vários géneros musicais, como também várias influências. Não é surpresa nenhuma, é um facto, e com a dissolução de alguns países, como Jugoslávia e União Soviética na década de 1990, com, digamos, a expansão da participação de outros países, como San Marino, por exemplo, que participou pela primeira vez em 2009, se a memória não me engana, mas contava-lhe eu que esta diversidade musical, esta influência cultural que irá estar no palco em maio em Düsseldorf, é um momento único de ficarmos a par, não só de nós, não só do nosso vizinho do lado, mas também de toda a Europa e mais até de todos os países que participam na European Broadcasting Union, em todos aqueles que estão englobados nesta entidade. Já lhe disse uma vez que, por exemplo, Marrocos já participou no Festival Eurovisão da Canção. E não seria o único. Não está descartada a possibilidade de, por exemplo, o Líbano participar no Festival Eurovisão da Canção 2012. Esta é uma notícia que, em emissões futuras, lhe irei dar conta. Por agora, é tempo de ficarmos com San Agelos Sagapisa, tema de Christos Milordos, e depois com as Twins e I'm Still Alive. A primeira vai representar o Chipre da parte grega. O segundo, ou a segunda melhor dizendo, vai representar a Eslováquia. Já a seguir, Dimentino Teixeira traz-lhe uma de música. Fique bem, boa noite e até para a semana. Μοναχός περπατάω, ο δρόμος είναι μακρινός κι όπου με πας θα πάω. Με σταυρώσες, με ματώσες κι ας πεθαίνα για σένα. Το δάκρυ μου αιρέσανε μα λόγια ξεχασμένα. πίστευα πως οι άγγελοι ζουνε στα όνειρά μας. Ψέματα όμως πίστευα βρίσκονταν άμεσά μας. Μια πολύ έρημη καρδιά σαν έφυγες μακριά μου. Γύρνα ξανά σε κάρτερο αστέρι και χαρά μου. Για να σε ψάξω στο πλήθος όμως καθήκες δεν μπόρεσα να κλάψω. Το σταυροδρόμι της ψυχής κι ο μυστικός μας δείπνος χάθηκανε στο διάβα σου, έκλεισε πια ο κύκλος. Σαν αγγελός αγαπήσα, γύρνα στην αγκαλιά μου. Πες μου και πάλι μ' αγαπάς, λύτρωσε την καρδιά μου. Σαν αγγελός αγαπήσα, γύρνα στην αγκαλιά μου. Έλα ξανά κι οδηγήσε στο φως την ερημιά μου. Σαν αγγελός αγαπήσα. I don't know.